Panorama Agrícola para 9 de abril de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje, 9 de abril, este é o Panorama Agrícola em noite de lua crescente, quarta-feira. O ditado de hoje é: pior a emenda que o soneto. Chamada pública para merenda escolar em Santa Catarina beneficia agricultor familiar. Confira também o jovem e a meteorologia e a previsão para os próximos meses. Dica do dia. Exercícios de relaxamento podem ser uma boa alternativa para quem quer parar de fumar. Faça a respiração profunda. Respire fundo pelo nariz e vá contando até 6. Depois deixe o ar sair lentamente pela boca até esvaziar totalmente os pulmões. Relaxamento muscular. Estique os braços e as pernas até sentir os músculos relaxarem. Dicas para quem deseja parar de fumar. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Educação publicou o edital de chamada pública número 25/2014, que está selecionando cooperativas e associações fornecedoras de gêneros alimentícios da agricultura familiar para fornecer a merenda escolar. A ideia é fortalecer a agricultura familiar e enriquecer o cardápio de 1.111 escolas da rede pública estadual aqui em Santa Catarina. Ao longo deste ano, mais de 10 milhões de reais do Programa Estadual de Alimentação Escolar vão ser aplicados na aquisição de itens menos perecíveis e de fácil armazenamento, como feijão, arroz, farinha de milho, doce de banana e biscoito caseiro. Posteriormente, serão comprados leite, queijo, ricota, suco de uva, mel, banana, laranja e maçã. A chamada pública está sendo centralizada nas 8 secretarias de desenvolvimento regional, que farão o cadastramento e o credenciamento das cooperativas de agricultores familiares. As propostas vão ser abertas entre 14 e 26 de maio, conforme a região. Lançado pelo Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricultura Familiar Camponesa e Indígena, o site na internet www.aiaf2014.gov.br. O site, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é uma estratégia de comunicação para chegar aos grandes centros, onde a sociedade brasileira precisa reconhecer a contribuição que a agricultura familiar tem para a segurança alimentar e nutricional, para a produção de alimentos saudáveis e para o desenvolvimento econômico das regiões e do país. Atmosfera. Estudos e projetos da EPAGRE CIRAM. O acontecimento de eventos extremos tem atraído cada vez mais os jovens para a área da meteorologia. Para debater esse assunto, a inclusão do jovem nesse setor, a meteorologia, a EPAGRE CIRAM reuniu especialistas. E quem fala sobre o assunto aqui no Panorama Agrícola é o coordenador da meteorologia da EPAGRE CIRAM, Clóvis Correia. E cada ano tem um tema. Por exemplo, agora é justamente sobre o jovem, né? É, a inclusão do jovem para justamente na meteorologia, para se conhecer. Por que isso aí? Porque hoje nós estamos com eventos de mudanças climáticas, tá, que está acontecendo, e a tendência é de trazer jovens que venham ser futuros pesquisadores na área meteorológica, né, para que realmente a gente tenha mais profissionais que pesquisem mais profundamente os temas que estão acontecendo, os efeitos meteorológicos que estão trazendo eventos extremos, sobre várias regiões do mundo e também de Santa Catarina, como a gente conhece muito bem, que nós somos uma área que acontece vários eventos. Então, é justamente trazer esse jovem mais perto da ciência meteorológica do mundo e também da nossa região. Clóvis, esses eventos extremos, cada vez mais frequentes, parece que têm atraído os jovens, até a grupos que procuram ir atrás de tempestades, de tornados, é isso? É, perfeitamente. São os pessoal aficionados, né, por isso aí, pessoas que adoram isso aí. Mas o que está faltando ainda é, aqui no Brasil, é ter pessoas com maior conhecimento científico, né, que sejam preparados para fazer esse trabalho. E acompanhar também e criar grupos realmente científicos por trás, pessoas que são especializadas nisso. Não basta ir atrás de uma bela imagem. Exatamente, porque pode correr risco também. Tu tem que conhecer as dinâmicas atmosféricas para entender o processo, porque não adianta tu chegar perto de um tornado e esse tornado acabar te atingindo. Aí não é esse o objetivo, né? Então, justamente esse é o ponto que a gente dá uma ênfase que possam esses jovens fazer parte e ser futuros nossos colegas de profissão. De tornado para furacão, está fazendo 10 anos do furacão Catarina, no sul de Santa Catarina. Foi um evento extremo isolado, ou ele pode ocorrer novamente, ou não há nenhuma perspectiva nesse sentido? Essa é uma pergunta interessante, e uma das coisas que eu sempre comento, e também meus colegas comentam, se aconteceu uma vez, não tem como dizer que não possa acontecer. Então isso aí é uma característica, é um fenômeno, antes dele acontecer não existia nenhuma pessoa, não existia nem na literatura aqui na nossa região de que poderia acontecer, e aconteceu. Então isso significa que realmente tem algumas mudanças aí que tem que ser estudadas para o futuro. Então por isso que o furacão Catarina é um marco para nós. Infelizmente é um fenômeno atmosférico que ceifa as vidas e cria muitos estragos, né, econômicos, né, financeiros, que acontece, mas faz parte da natureza. Então, na realidade, é isso que nós temos que realmente cuidar e ficar sempre pesquisando e monitorando esses sistemas para avisar a população, para nossas previsões possam minimizar, pelo menos, a questão de vidas, que não haja perdas de vidas humanas sobre Santa Catarina e os nossos irmãos catarinenses. Depois de conversarmos com o Clóvis Correia, conversamos agora com a meteorologista Gilsânia Cruz sobre a previsão do clima para abril, maio e junho. Qual é essa previsão, Gilsânia? Para o oeste e meio-oeste, a previsão é que a chuva fique próxima, ligeiramente abaixo da média, na região do Planalto Norte e Planalto Sul, mais próximo à média climática. E no caso do litoral e Vale do Itajaí, nós temos uma tendência que fique na média acima. Então, a área do nosso estado, que tende a chover um pouco mais nesse período, seria mesmo o litoral e o Vale do Itajaí. Lembrando que esse é um período que chove menos com relação aos meses de verão, e nós temos aí um total de chuva no estado que vai variar de 80 a 200 milímetros mensais, de acordo com as regiões do estado. Normalmente as chuvas são causadas por frentes frias, por ciclones, e esses ciclones muitas vezes trazem para o mar a condição de um mar muito agitado, com ressaca. Outras características do outono também é os nevoeiros, né, típicos desta época do ano, que muitas vezes restringem bastante a visibilidade nas estradas e também na parte marítima. E com relação à temperatura, se espera um outono com temperatura próxima à normalidade, assim, mas no litoral com uma tendência de poder ser um pouco mais quente. E marcando o que é uma característica muito típica do outono, amplitude térmica, ou seja, a diferença de temperatura. Amanhecemos com temperaturas mais baixas e durante o dia a temperatura sobe, por vezes faz até calor. E para a área do estado em que a gente espera uma maior amplitude, exatamente oeste e meio-oeste, onde nós esperamos também menos chuva. É nessa época do ano que começam a ocorrer com mais frequência as geadas, principalmente de abril para maio, intensificando esta condição e muitas vezes até de forma generalizada para o estado de Santa Catarina, quando as massas de ar frio vão, a cada massa que vão chegando com maior intensidade ao nosso estado. E aí vem também, muitas vezes, quando nós temos o frio e a umidade associado, temos também a condição de neve, que é maior, principalmente de maio para junho. Com relação aos veranicos de maio, nós temos assim mais característico no mês de maio, o pessoal conhece bem, mas por vezes ele pode acontecer também no mês de junho. E são dias consecutivos de temperatura acima, muitas vezes próximos ou acima até dos 30 graus no estado de Santa Catarina, e neste outono pode acontecer também. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a previsão climática para o próximo trimestre, na voz da meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagre-Siram. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.